ainda mais. Acabou entre nós, já não existe mais nada. Mas lembro o dia em que você me falou, jurou sempre me amar. De repente você me abandonou. Foi muito triste tudo se acabar. Não estou querendo encontrar. Não quero outro amor no seu lugar. Venha comigo, amor. Eu estou sofrendo, por favor. Não vai me deixar, não. Não, amor, não vai me deixar. Mais nada, mas lembro o dia em que você me falou, jurou sempre me amar. Oh, oh, oh, sempre me amar, sempre me amar. Vem, sempre me amar, vai, sempre me amar. Ah, já não sei o que vou fazer. Você me abandonou. Foi muito triste tudo se acabar. Não estou querendo encontrar. Não quero outro amor no seu lugar. Venha comigo, amor. Eu estou sofrendo, por favor. Não vai me deixar, não. Não, amor, não vai me deixar. Não vai me deixar, ah, não vai me deixar.